Âncoras de Argo. Primeira âncora. Eu era um deus, ungido na fornalha acesa pela voz e o olhar do arcanjo. Criei com Orfeu a pátria da alvorada, na esperança de erguer templos e altares entre esmeraldas, cômoras e deltas, águas limpas de lágrimas o susto. E ousei fundar a minha dinastia nos domínios da noite, onde é guardada a coroa sagrada do Hierofante, que ensina aos cegos a lição das trevas e a linguagem de Anubis para os mortos. Por isto agora é festa em meu palácio. Lírios e peixes, rios e dragões, fazem silêncio para ouvir meu canto. O guardião do abismo já chegou com o estandarte na mão, a lança erguida contra o escudo de Deus, esporeando o minotauro alado. Sua senha é um dragão bicéfalo no peito, bebendo sangue numa taça, e o brilho que fulge nos seus olhos traz a insígnia do rei. Orfeu, piloto e guia, nós queremos hoje transportar a carga de desespero, gritos e procelas, para alarmar as potestades. Traça com teus dedos em chamas o itinerário e abre os portões da aurora que os eleitos estão chegando e são teus filhos, mestre. O diadema que brilha na cabeça do cavalo marinho, que eu domei para ofertar aos deuses, era meu. E antes de o arcanjo vir, ninguém sabia como reunir as urnas do segredo no reino das medusas. Só a argúcia de Orfeu, que instrui os argonautas, pôde afastar as montanhas do caminho, vencer as águas da incerteza e achar na barca de Caronte a chave para trancar o firmamento ao nosso apelo, abrir o livro de cristal e ver em seu reflexo nossa morte e os filhos de Deus chorando estrelas sobre nós. Beijo o punhal do raio manejado pelo braço de um Deus que não conheço, mas sei que está comigo na batalha que travo nestes mares, onde o feio volta ao comando e ostenta a rosa e o signo do mastro desta nau que pilotamos. Ouço a conversa das constelações falando aos deuses, e em silêncio, armando a tenda para os guias dos zodíacos se dialogarem para os homens. Quem de nós vai conseguir domar a flecha e a fúria das três gorgonas e de Pan, de cascos e ferradura trabalhada ao fogo da forja incandescente dos cometas? O mar ruge em seu cárcere. No reino, a nossa herança é o espanto, e o ódio da esfinge que nos agride e quer rever os planos com que ensaiamos assaltar o céu. Vamos benzer a testa do centauro que esmaga rindo as pérolas de luz com que ornamento o empírio, e estátuas ébrias de agonia lavar os pés no fogo das galáxias. E, após urdir o assombro, surpreendendo no Estige as mãos do Arconte recolhendo o clamor, as convulsões das virgens degoladas e dos sátiros mutilados e loucos, e compor com a morte a marcha fúnebre dos deuses. Mesmo aprendiz, vou decifrar as linhas que os arquitetos do meu reino viram traçadas pela mão do arcanjo. Onde o construtor de espantos que lidera os deuses guardadores da catástrofe? Eu ouço a luz das vozes dos cantores de um céu perdido e já não sei reger a orquestra nesta ópera divina. Acende a pira de ouro em meu caminho e dá-me a cruz, a espada e os candelabros da cerimônia para sacrifício. Tu me chamaste e agora eu vou te cravar na testa do demônio o selo e a senha que me autoriza a comandar os anjos. Coroado de lírios e ardentias, surge Netuno em prantos com as ondinas que vão morrer na praia, e ouço trovões dentro do templo que era nosso e dos pastores garimpeiros da esperança. E ao consultar Osíris, vejo que roubaram tudo, a rosa, a espada e as garras de luz que outrora ornamentavam o cetro do rei, que é mestre e domador das hostes rebeladas do céu. Onde a sereia zeladora do aquário? A que soleta a palavra sagrada, sete vezes tatuada nas mãos de Orfeu, que sabe fechar e abrir as portas do mistério? O oráculo nos disse: tudo agora é tédio, pão amargo na mesa, áureos pedaços de agonia, uivos no teto azul das vagas netuninas. Nada que lembre auroras, lábaros ou susto de ver o eterno em pânico nas águas do mar que arquitetamos. E era doce o convívio das algas e dos peixes comendo luz no aquário. Nossas aves já sabem convocar as alvoradas para acordar as rosas. E no túnel aberto pelos deuses vão gritando os vulcões assustados, arrastando dragões feridos e anjos assassinos. Neste solo lavrado entre caveiras estão dançando as náiades vestidas em seus peplos de escamas e mandrágoras. É a festa que as bacantes inventaram com as oferendas aos que vão morrer. Mas o sangue das parcas, imoladas, e o tirso de corais da profetisa são chaves para abrir aos marinheiros as portas do segredo e do silêncio. O arcanjo vem comigo, e no cortejo anjos rebeldes me perseguem. E discípulo de Apolo, a minha flecha afiada na luz, mata a escuridão e vaza os olhos do acólito da morte. E agora que se fez quietude, acorde os mortos para a festa. O olhar desta águia com a espada de relâmpagos na garra não amedronta quem traduz a senha da morte, ou já transpôs a ponte armada no Palácio do Eterno. Sou fagulha das entranhas da pátria arriscada pelo manto de Deus. E o meu navio tem pressa de chegar com a noite e os astros brilhando em cada remo. E essa alegria de duendes e bruxas, bailarinas com a carga de seus cântaros repletos de insônia e susto, para os convidados deste banquete da sacerdotisa. Âncoras de Argo, terceira âncora. Esta escada difícil, esta queda nas águas levantadas contra o muro, este riso feroz dos afogados olhando o sol parado no horizonte, este lírio de fogo incendiando o coração do arcanjo alheio ao choro de Baco, embriagado nos seus braços, e o susto, e o desespero, e a gargalhada destes loucos dançando aqui na praia. Tudo me diz que as rosas já não abrem seu palácio de pétalas e aroma aos proscritos que chegam, na esperança de ultrapassar a estrada interrompida nos domínios herméticos do Eterno. E agora volta Orfeu. Vem nos lembrar que a chave dos enigmas e do arcano de seus iniciados foi guardada nas águas que o seu canto adormeceu. Onde o leme da nau, os marinheiros e a força dos heróis que manejavam os apetrechos de medir a fúria da tempestade e a direção dos astros? Na praia dormem deuses e argonautas, esquecidos dos mares que amansaram na escuridão da noite inicial. E este dragão que Orfeu doma e cavalga de olhar sinistro para o céu armado de sóis, cometas e constelações. Que as legiões de sátiros e de elfos combatam juntos o furor dos mortos alucinados, lúbricos e feros, chamando pano às portas do horizonte. Quero o riso da morte vigiando estes fantasmas no seu ritual, vê-lo fugir do resplendor que exorna a sandália do príncipe dos anjos, armar a minha tenda em seus domínios, vencer a dor, o medo e a solidão dos que trabalham a escuridão do inferno, para que tenha, nestas dunas de fogo, ouvindo as náiades e anfiões executar a música das ondas. Esta aflição e as trevas do infinito no olhar humano prescrutando o céu machetado de estrelas e mistérios são despojos que a nau de Orfeu transporta para o banquete e libação dos deuses. Venci os inventores da incerteza que movem as cartas. Traçam nossa rota nos caminhos inquietos destes mares. Que o mestre nos conduza entre o impossível e o abismo da morada dos eleitos, para que nós, malditos ou felizes, filhos da luz e do mistério, um dia possamos navegar sem sobressaltos em direção da rosa de ouro em chamas. E lá construiremos outra praia arquitetada para ouvir o apelo de nossas asas. Singrar as águas que nos conduzem ao mar que antes sonhamos entre as ondinas e os dragões que Orfeu iniciou em seus segredos. Livre sentar o voador entre as galáxias, carrego Deus nos ombros. Ao voltar com estes rios sangrando entre verbenas, olho no aquário a dança das sereias e os peixes traduzindo a escrita e a senha oracular da potestade. E vejo o mestre dedilhando a sua lira, acompanhar os funerais da morte. Escravos da tragédia de Thanatos, aqui chegamos para levantar um novo templo ao som da tempestade. Jungido às garras dos leões voadores, o arauto lava os pés ensanguentados neste oceano de fogo e de medusas, coroadas de raios e tormentas. E eu, que volto do reino de Netuno, lanço a rede do Eterno sobre os peixes e as fiandeiras da luz do aquário de ouro, para pescar no escuro o nosso pranto e o coração dos náufragos ungidos sob o clarão da túnica da Virgem que vem tangendo os carrilhões da aurora. Eu vim ouvir a noite e seus vassalos no conselho dos astros e reunir as legiões do sonho nestas dunas para esmagar as sombras do imprevisto. Depois seguir o rastro das estrelas e convocar os deuses para o préstito ao regresso de Orfeu. As sete chaves do trono onde Deus guarda os seus mistérios estão nas mãos do arcanjo, eleito para vencer astúcias e as garras do leão olhando a esfinge em seu silêncio. Mas, sob o fulgor da clama e de que visto, surpreendo Satanás chorando, ao ver o meu corcel resplandecer no inferno. Cravei o meu punhal no coração do mestre, e ele sorriu ao dar seu sangue aos marinheiros sob meu comando, nesta ousada viagem que setamos nos caminhos do mar que o hierofante abriu sorrindo para nos lançar as ondas do arquipélago do medo. Eu não sabia a senha que abre as portas do reino indevassável do impossível, mas naveguei, discípulo rebelde, ouvindo a voz das ondas noite e dia. E agora, salvo e livre de catástrofes, beijo o clarão do cálice em que Orfeu deu a beber seu próprio sangue outrora. E após o medo, o susto e o chamamento de Apolo, no triângulo sagrado, Orfeu levanta o cálice nas mãos lavadas pelo fogo, como um brinde às argonautas que voltaram para beber a luz da fonte inaugural, purificar as vestes na fornalha acesa pela voz e o olhar do arcanjo, e então reger o couro das esferas, colher as rosas de ouro das estrelas, para depois, sem mitra e sem coroa, beber o vinho no festim dos deuses e adormecer no chão da eternidade.